Lança o bigode fininho. Joga o dinheiro na bi. Joga champanhe na jacuzzi. Bitch, tô com Red Bull. Cabelei na régua, lupa da Juju. Cabelei na régua, lupa da Juju. Lança o bigode fininho. Joga o dinheiro na bi. Joga champanhe na jacuzzi. Bitch, tô com Red Bull. Cabelei na régua, lupa da Juju. Whisky Red Bull, yeah. Deixa o pop desce o bigode raro chifu, yeah. Ela dentro do meu cruz, dentro dele que não é cruz, yeah. Tira o cinto da medusa, yeah. Ela que é bica de picabo, ouro amarelo igual Pikachu, yeah. Hit no quarto de lei, ela descendo de lei. Igo, tu sabe que é rei, fala pouco e dá o play. Quero peitar ele, acabei, yeah. Hater só pensa que tamo com dó. Mano, tu sabe que não tamo só. Cê duvidou do talento, mantó. Olha meu time, recai de mó. Lei. Olha a Mitsubishi, tá cheio de lane. Cê ficou calado, parece que é o Bin. Mano, agora tô na dúvida que era meu jean. Bicho, tô pagando dólar, PayPal, B. Nego fala rápido que é tipo Jet Li. Leva bitch pra Itália no meu jet ski. Eu já tô querendo logo, liga bad bitch. Cabelinho na régua, lupa da Juju. Deixa o copo dela, só de whisky Red Bull. Ela já me viu, em cima da CB1000. No meu pé Balenciaga, ela gosta de sutil. Lança o bigode fininho. Joga o dinheiro na bi. Joga champanhe na jacuzzi. Bitch, tô com Red Bull. Cabelei na régua, lupa da Juju. Cabelei na régua, lupa da Juju. Lança o bigode fininho. Joga o dinheiro na bi. Joga champanhe na jacuzzi. Bitch, tô com Red Bull. Cabelei na régua, lupa da Juju. Cabelei na régua, lupa da Juju. É só vitória pro meu time, muita glória. Vivemos o que dizemos, vocês não passam de história. Sentado numa poltrona de dinheiro, eu vejo uma 30 putada sexy e sem G pra relaxar. Então tá, liga no meu mano 24K. Que eu tenho produto pra encomendar. Traz prada, umas gramas congeladas. Fala que elas querem voar, manda buscar. Pode falar, daqui do alto eu não vou te escutar. Só ouço elas gritando meu nome, ligando no meu iPhone sem parar. Só sei lucrar, só sei lucrar. Não importa horário e lugar. Novos ricos, sangue dos milionários. Quem tenta contra, mano, vai voltar. Bonde das notas azul. No iate fumando chocolate. Gelo de coco no Copa Blue. Várias de Royal Salu. Aniquilando a chota da Korma Jimbu. Me chame de Goku. Lança o bigode fininho. Joga o dinheiro na bi. Joga champanhe na jacuzzi. Bitch, tô com Red Bull. Cabelei na régua, lupa da Juju. Cabelei na régua, lupa da Juju. Lança o bigode fininho. Joga o dinheiro na mi. Joga champanhe na jacuzzi. Bitch, eu tô com Red Bull. Cabelinho na régua, lupa da Juju. Cabelinho na régua, lupa da Juju. Juju. Oh, Igo e PH. Yeah, yeah.